Retidão é algo que não possuímos como dom natural, e é dom de Deus que deve ser recebido de maneira especial. É um pedaço do céu trazido à terra. A retidão do Deus homem é imputada a nós na justificação e na santificação, de maneira que essa retidão ou justiça é progressivamente implantada no coração do crente. É Deus partilhando conosco a sua natureza. Assim nos tornamos participantes da vida divina. Deus aqui nos diz que só aqueles que têm fome disso é que o receberão. Deus não obriga ninguém a comer desse maná celestial. Você precisa desejá-lo acima de todas as mais excelências. Você deve querer a Deus acima de todas as pessoas mais queridas. O seu anseio por Deus deve estar acima de todos os mais desejos. Isso deve ser como uma sede escaldante e como uma fome devoradora. Várias coisas existem que podem tirar de você esse apetite pela justiça ou retidão de Deus. Primeira, o prazer pecaminoso pode arruinar o seu apetite pelas coisas de Deus. Paulo teve algum tempo como seu cooperador nas lides do Evangelho um jovem de nome Demas. Por causa de seu apetite pelos prazeres do mundo, que era maior nele do que a sede por Deus, ouvimos pouca coisa a respeito dele. Não obstante, o apóstolo Paulo escreveu toda a história dele em poucas palavras. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. 2 Timóteo 4:10. Muitos de nós não temos nenhum apetite pelas verdades espirituais por estarmos absorvidos pelos pecaminosos prazeres deste mundo. Estamos comendo demais as iguarias do diabo. Certa vez ouvi contar a história de um homem que passava por uma estrada. Atrás dele vinha um porco. Um amigo dele o chamou e perguntou como conseguia fazer com que o porco o seguisse. Respondeu: "Ora, muito fácil, à medida em que vou avançando, deixo cair um feijão verde, e o porco gosta muito disso." Satanás vai caminhando pela estrada da vida, a derrubar seus feijões, e muitas criaturas humanas o vão seguindo para a ruína eterna. Segunda, a autossuficiência pode prejudicar a nossa fome de Deus. O homem mais vazio é justamente aquele que pensa que está mais cheio. Vai de mal a pior todo aquele que, atacado por uma moléstia fatal, pensa gozar de perfeita saúde. O mais pobre dos mortais é aquele que se julga rico, estando às portas da bancarrota. A Bíblia diz: "Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego." No Apocalipse 13:17. Aquele que vive cheio de si mesmo não tem lugar para Deus em sua vida. A autossuficiência pode arruinar o seu apetite pelas verdades de Deus. Terceira, o pecado escondido, ou secreto, pode levar você a perder o apetite pela justiça de Deus. Aquele pecado secreto que você cometeu custou alguma coisa. Você sempre acha que ele já nunca mais será revelado ou descoberto, mas o remorso de o haver cometido permanece em seu coração. E aqueles maus sentimentos que você abriga em seu peito contra o seu vizinho, e aquela vez em que você deixou de perdoar o parente que o ofendeu, no coração que está cheio de maldade não há lugar para Deus. O ciúme, a inveja, os preconceitos e a malícia lhe roubarão o apetite pelas coisas do Espírito. Quando a sua vida está cheia de cascas de preconceitos e de palhas de ressentimentos, você não poderá sentir sede de retidão. Se você consentir que Satanás lhe enche o coração com suas rações e alimentos, você não desejará o maná celestial. Quarta, a negligência ou desatenção para com a sua vida espiritual pode também lhe roubar o apetite pela retidão de Deus. Todos os cristãos creem em Deus, mas poucos têm bastante tempo para Deus. Preocupam-se demasiado com seus afazeres diários e quase não acham tempo para ler a Bíblia, para orar e pensar no seu próximo. Muitos deles perderam o espírito de um discipulado zeloso e entusiasta. Se perguntarmos a muitos se são cristãos, certo responderão: "Penso que sou, ou espero ser." Vão à igreja na Páscoa, no Natal, ou na passagem do ano, mas a verdade é que dão muito pouco tempo para Deus e para as verdades cristãs. Excluíram Deus de suas vidas. A Bíblia nos exorta a que nunca nos descuidemos de nossa alma. É possível a criatura humana endurecer o seu coração e fazer mirrar a sua alma a ponto de perder todo o apetite pelas coisas de Deus. Essa fome que você deve sentir é o desejo de andar sempre retamente para com Deus. É ter plena consciência de que toda a busca de paz e felicidade é vã quando deixamos Deus fora de nossas cogitações. É admitir toda a sua futilidade, inutilidade e desvalia, e entregar-se completamente à vontade de Deus. Como o apóstolo Pedro, que andou por sobre as ondas da autossuficiência e percebeu que elas não o aguentavam, clamamos: "Mestre, salva-me que vou perecendo." Como o filho pródigo, que experimentou as iguarias de Satanás numa cidade longínqua, percebemos que as coisas do mundo enchem, mas não satisfazem. E é compreendendo bem a nossa necessidade real que exclamamos: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti." Trata-me como a um dos teus empregados. Lucas 15, 18 e 19. A volta do filho pródigo começou quando, no chiqueiro, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15 e 17. No mesmo instante em que sentiu fome, Deus começou a pôr a mesa para a reunião espiritual. O que o pródigo mais desejava era reconciliar-se com o pai, e não tanto matar a fome física. Também não devemos buscar como finalidades únicas sermos bênçãos, nem deve ser o nosso alvo apenas ter experiências, ou ver respondidas as nossas orações. Tudo isso é complemento natural do fato de se andar retamente com o Pai Celestial. Deus, como Pai do pródigo, diz a todos quantos têm fome e sede de justiça: filho, tudo o que tenho é teu. A chave da satisfação espiritual é andar retamente com Deus. Quando pela fé nos mantemos no lugar de filhos de Deus, as riquezas de Deus passam a ser também nossas. A abundância de Deus é também nossa, e o seu poder também é nosso. Quando se restaura essa verdadeira relação entre nós e Deus, a felicidade, o contentamento e a paz crescem naturalmente e são os frutos naturais dessa amizade restaurada. Você pergunta: como poderei começar? Que devo fazer para isso? Jesus disse: você precisa converter-se. O vocábulo conversão significa dar meia volta, mudar a mente, voltar atrás, ou voltar. É a ação humana pela qual expressa o pecador o desejo de mudar o curso de sua vida, de se voltar para Deus e viver de acordo com a lei divina. Isso inclui confissão do seu pecado a Deus, renúncia de seus pecados, abandono dos erros e maus costumes e pecados, e aceitação de Cristo pela fé. Quando se faz isso com sinceridade, vemos que há nisso tudo a ação de Deus, que é a regeneração, ou o dom da vida espiritual pelo Espírito Santo. Muita gente, porém, imediatamente diz: creio em Cristo, na igreja e na Bíblia. Não basta. Não, não basta. Não, você precisa receber a Cristo. Posso ir até o aeroporto, reservei lugar no avião, e trago no bolso a passagem. O avião já está de partida. É um avião grande e poderoso. Sei que me levará a meu destino. O alto-falante do aeroporto chama os passageiros três vezes, desejando-lhe boa viagem. Deixo de tomar o meu lugar. Eis que se fecha a porta do jato, e ele toma o lugar na pista indicada, e decola. Não estou no avião. Por quê? Crie no avião, mas deixei de embarcar. É justamente isso que faz muita gente. Você crê em Deus, em Cristo, na Bíblia e na igreja, mas na verdade tem deixado de receber a Deus em seu coração. A sua crença tem sido, quiçá, coisa impessoal e especulativa, e você não tem confiado só inteiramente em Jesus. A Bíblia nos diz que no instante em que o recebemos, nascemos de novo. Então, a natureza de Deus entra em nossa alma, e nos fazemos filhos de Deus em inteira e perfeita comunhão espiritual com Ele. A isto é que podemos chamar a relação vertical, a afinidade perpendicular entre Deus e o homem. De modo absoluto, é o primeiro passo para a felicidade. De nada valerá a você, leitor amigo, ler o resto deste livro se não estiver absolutamente certo de que se arrependeu do seu pecado, de que recebeu a Cristo pela fé e de que já nasceu de novo. A relação vertical deve sempre preceder a horizontal. O nosso sustento, suprimento e poder vem do alto. O homem é como um ônibus elétrico. Precisa estar ligado verticalmente, com a força que vem de cima, antes de poder se mover horizontalmente. Precisamos estar virtual e poderosamente ligados a Deus para podermos, depois, andar em retidão diante dos homens. E, se isto é verdade, o inverso também o é. Se andarmos mal com Deus, também andaremos mal perante nossos semelhantes. Existe uma lei no mundo das tonalidades musicais que diz que dois instrumentos afinados pelo mesmo diapasão estão afinados também um com o outro. Temos regra semelhante na matemática: duas quantidades iguais a uma certa quantidade são iguais entre si. Assim, aqueles que estão afinados com Deus estão afinados entre si. Duas pessoas que amam a Deus amam-se mutuamente. Há um outro aspecto desta retidão, ou justiça, pela qual nos devemos sentir famintos. É a retidão de uma existência vitoriosa na presente vida. No instante em que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele, pelo seu Espírito, passa a viver em seu coração. As Escrituras dizem: Cristo em vós, a esperança da glória. Col. 1:2:27. Você pode não ver a Jesus com os olhos da carne, poderá não senti-lo com suas emoções, mas a verdade é que Ele aí está. Você tem que aceitá-lo por fé. Este aspecto da retidão, porque devemos aspirar com funda ansiedade, na linguagem teológica é chamado santificação. Não deixe que este vocábulo o assuste. Ele significa separado ou limpo. Num sentido, a santificação é instantânea. No momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, O Espírito Santo entra no seu coração. Também há um sentido em que a santificação é progressiva. Você cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ser cristão implica mais do que conversão instantânea. É também um processo diário pelo qual você cresce dia a dia na semelhança a Jesus Cristo. Quando você se inicia na vida cristã, começa como um bebê que inicia a sua vida física. Você precisa, então, ser alimentado com os rudimentos da Bíblia, e gradativamente aprender a andar na vida cristã. A princípio, aprendendo a andar, sofrerá quedas e cometerá muitos erros, mas irá crescendo. Todavia, há muita gente que parou de crescer. Continua a ser em sua vida como bebê espiritual. Temo que tal experiência seja muito comum em nossos dias. Talvez seja mesmo o caso do amigo leitor. Você lembra bem o dia em que entregou a Cristo seu coração e vida? Você estava confiante e esperava grandes vitórias. Como lhe parecia então muito fácil ser mais que vencedor por Cristo que tanto nos ama? Dirigido e chefiado por Jesus, o divino capitão, que nunca perdeu uma batalha, como poderia você pensar em derrota? Todavia, para muitos de vós, quão diferente há sido a vossa experiência. Tendes alcançado poucas e fugazes vitórias, e as derrotas têm sido muitas e desastrosas. Você não tem vivido como acha que devem viver os filhos de Deus. Como bem diz a senhora Anna Wittal Smith, você tem tido, talvez, clara compreensão das verdades doutrinárias, mas não tem entrado na posse de sua luz e poder.